morde em seu lugar. Lembra um sorriso, mas não quero lembrar que a noite vem caindo, trazendo o teu olhar. Cada palavra que falei lembra uma história que eu nem mesmo sei. Mas como o vento vem tão depressa, a verdade é bem mais forte. Oh, oh, oh, oh. Vou deixar que o destino mostre a direção. Foi pouco tempo, mas valeu. Vivi cada segundo. História que eu nem mesmo sei, mas como o vento vem tão depressa, a verdade é bem mais forte.